306, submantenho o nível 370. Chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterno na 33, decimal 65. Qual a primária? 12685. 285, obrigado. É 143, confirme indicado. Selema é 143, confirme indicada. 2.09. Tem condições de manter até dura, né? 143. Afirmativo. Gente. Olá, boa noite, eu vou no 203, formação Uniform. Bruno 273, boa noite. Aciona identificação, autorizado chegada Bonf, vê se mantém ao nível 050, o ajuste na 093. Na Bonf, 50, ou 273. Do Galhão, nível 360, vai decolar da pista 10 com curva à direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Aciona 5552, controle 19.35.18.6. Leão 360, decola da 10, curva à direita da El Leda Bridge, 5552 o transponder, 1935 ao controle, 186 é a torre, web 67200, aerovia Tijolo 10. Correto, protegimento correto, webjet 6720, trot pronto pro pushback tsunami. Chamará, obrigado. Na 6143, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 200. O limite é manter essa proa por aproximadamente 2.0 milhas, aguardando o último vetor para ele. Ativa esquerda 200, caso falha, manter por 2.0 milhas, depois para a VLS, é isso? Afirmo. pode prosseguir descida, senhorita, para 2.6143? 6143, desce inicialmente 3.000 pés. 3.6143. Então, para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Mantenha para o limite localizador, pastor 17. Voo 567, sempre telefone. O 567 está pronto para cópia? Por favor. 567 vai Salvador, Brasília, nível 360. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída a bordo, transição Ofito. Vai via Upper Zulu 17. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5565. Autorizado Brasília 360. Decola da pista 10, curva direita, saída a bordo Ofito, Upper Zulu 17, 119, 35, torre 118, decimal 6, aciona 5565. Voo 1 no 5, com certeza. Com a saída? Arbor Elefa, após Elefa, transição Ofito. Arbor Elefa Ofito, obrigado. Solo tá 3297108, com espera de campo. O último que chamou o solo foi o TAM 3897. Martins 08, pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento no portão 08, então 3897. 3897 autorizado. No 28, decimal 8. 567, treinamento correto, para o pushback acionamento. Chama na pressão do 567. 28, decimal 8. 52, olá, para 1260-1288, gente. Dirigindo 3.000, pastor 17. Mantenha 17, 6143 para o localizador. Correção para interceptar o ILS X-Ray da pista 10, curva esquerda para o A1 no 50. Reporta estabilizado. Esquerda no 50, reportará 6143. Pastor 17. Próxima navegação da proa de Duna, vê se mantém a 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Na proa de Duna, desce para 2.000 pés, reportará estabilizado, pastor no 7. O voo 1567 para pushback acionamento. Voo 1567 autorizado pushback acionamento, portão 02. Chamarei para o táxi. O 601, posição número 7, solicita acionamento marcha lenta na posição posterior do pushback. O 1601, após o táxi do Airbus da TAM, no portão 8, está autorizado o pushback, após o Airbus da TAM. Ok, senhor, e o acionamento na posição está autorizado? O acionamento na posição está autorizado. Espere para pushback. Gente, voo 60. Salvador, boa noite. Xenair 6143, transferindo visual com 10, fui LS. Xenair 6143, boa noite. Tráfico avistado, tem autorizado pouso pista 10, vento 110 graus, 109, ajuste padrão. 110 com 10 com padrão. 6143 autorizado, pouso pista 10. Okay. Reportará estabilizado, pastor 17. Bruno 273, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista no 0. Sente via chegada, reporta na estabilizada, bom. Estabilizado no localizer, o Pastor Ano 7. Pastor Ano 7, passando Duna, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. 18 6, Pastor. Grato, boa noite. Boa, bom pouso. Salvador, boa noite, o Pastor no 7, na final passou Duna. Pastor, no 7, é isso? Afirmo. Pastor no 7, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 2 para pouso, tráfego precede Airbus da Oxené. Está aproximadamente 2 milhas da cabeceira, vento 110 graus 089, ajuste no 0 no 3, Pastor no 7. Sim, a gente está aguardando pista livre, Pastor. Confirme o POB, alternativa e autonomia. O último chamou só. É o 2, POB 205, autonomia de 4 horas, até no Galeão, TAN 3897 para o táxi. TAN 3897, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa. No ponto de espera chama Torre 118, décimo ao meia. Índia Alfa, 186, ponto de espera, TAN 3897, bom. Negativo para o táxi. O Gol 1567 está iniciando pushback na posição 2 após o táxi do Airbus da Gol. Correção, após o táxi do Boeing 737 da Gol, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Aguardar então na posição da 3297, guardando o táxi da colega da Gol. Falo, permanente autorização 601, inicial pushback. Alô, Salvador, a Boeing se livrou, 6143, na sua Gol 1601, no livre acionar, chama para o táxi. Iniciando iniciando pushback, chamando a táxi, 601. Posição, alô, TAN 3897, estamos através aqui do Facebook. Vai guardar o... segue o táxi do Gol que tá no... que tá no táxi pra ingressar pro ponto de espera, né? 3897, segue o Gol, o Boeing da Gol, no táxi da pista 10. Ok, entendeu que tá levando o táxi, seguindo o Gol pra ponto de espera e tá sentido da aeronave que tá indo ser no 2 e não vai interferir, então obrigado. Sala 143, da 6 foot. Sala 167, para o táxi, 107 a volta, 6 horas e 43 de autonomia, dela com... Sala 6143. 1567, confirme pelo ouvido. Está com 107 a bordo, 107. Gente, no ponto de espera, estou aí com 1-8 desse momento. 1-8, sim, obrigado. Xané 6143. O Xané 61 no 4T, táxi autorizado via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. O senhor está recebendo a gente bem, não? Relativo alto, claro. Ok, feito várias chamadas, prossiga então e aguarda para ingressar a Juliette, 6143. Lima 273, complete aproximação, turno no 8 decimal 6. 8 6, até já, Fred. Até. Oxané 6143, autorizado em ingresso via Juliette, portão 01, parte 1. Juliette, pole position, 6143. Turno 7, no solo usando 4, tem condições de livrar esquerdo. Backtrack. Livrando até o pastor no 7. Assistente à esquerda, táxi ao pátio militar, estacionado livre frequência. Até o pátio livre frequência, pastor. Boa noite. Boa. Não, mandou o gol 1273. Gol do 567? Não, negativo. 1273 que está bloqueando sim para baixar a trava. Bono 273, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 109, ajuste no 0 no 3. 7 livre, pouso na 10, 1273. Ô Salvador, boa noite, gol no 567, ponto de espera, pronto agora. Bono 567, boa noite, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. M para o solo. 819. 940, informação Victor. Victor, confere, altímetro 10113, aguarde um minuto para a cópia. Para a cópia 19-940 da 1. No 940, está pronto para a cópia? Copio 940. Eu no 940, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decolo da pista 10, saída. Correção, decola a pista 10, conclua pela direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, após Elefa, Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz. Onde intercepta a pílula 21, controle 199 decimal 35, torre 198 decimal 6, aciona 5007. 0 para Guarulhos, decola a direita, para a direita, saída Arbor, após Elefa, Sagaz, Sagaz, Upper do Lula. 9935.8.8.5.8.6 e 5007 no último gol no 9.0. Protegimento correto, depois de estacionamento, gol 1940. Preparamos o gol 9.0. Gol no 601, POP 174, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. Alterna Campinas, o nome é 01. Afirma Campinas. A situação aí do 737 da Gol Curta, senão ali mantém. Faz a situação, senão ali mantém no 0. Número 3, no ponto de espera. No ponto de espera chama a torre 198, decimal 6, ajuste 10013. Gente, livre de táxi via Pátio Índia e Alfa, ponte de espera 220286 com 1013, gol no 601. No 273, solo usando 7, ao livrar a direita, no 21, décimo 9. Livrar a 19, gol. Aqui é o gol, 1, 2, 7, 3, 9, 9. 1273, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette, gol 1273. Alfa, reportante. Visado Cega da Mari, desde mantém o nível 050, ajuste na 093. 1093, descendo para o 050, chegada Mari, tá? 3294. Salvador, boa noite, com 601, mas espera no 0 com o número 2. 7, após a rolagem do Airbus da frente, ali mantém. 7, após a rolagem do Airbus ali mantém, com 601. Bono 567, decola 20, controle 19, decimal 35. 0935. Ligou 1567. 1273, autorizado ingresso via Juliette, portão 341. Gol 1273, agilizando o táxi, por favor. Firmante, eu leve o táxi para o portão 3. Acesso 20, posição 4, puxa acionamento. É 3897, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Livre decolagem, 3897. 737 da Gol, passar a sua retaguarda após o mesmo, que vai pro portão 03, autorizado, pushback acionamento, web 6720. Gente, após o ataque do colega da Gol, posição 3, a gente autoriza a puxar, ainda já. O 567, submantenha o nível 340, restrito pelo centro da presente voia leve. O 567, copiou o controle? Não, desculpe, não copiei. Submantém o nível 340, restrito pelo centro da presente voia leve. 340, direto eleva, obrigado. Então, 3897, decola 22, controle 19, decimal, 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite. Trolley Salvador, boa noite, tá 3897. 3897, boa noite, contato radar na decolagem. Tá presente o Leda, após Leda Eudes, submantém o nível 340. Direto Leda, Leda Eudes, 340, nível tá 3897. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 08 nós. Livre decolagem, voo 1-0. Guarulhos, 19-35. 19-35, Guarulhos. Controle, boa noite, o seu Gono 601. Na balada agora passa 2000. Zero contato radar na decolagem, submantém o nível 360 e saída da El. Saída da El 360, 1601. Desse mantenha 2 mil pés via chegada Mário, ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, 3894. Autorizado descer para 2 mil pés no 0 no 3, via chegada Mário, vai reportar estabilizado em ILS X-Ray da 3894. Para o táxi, Webjet 6720, PLB 189. 189, 1340 com fins. Web 6720, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Alfa Índia. QNH 10013, no ponto de espera chama a torre 18 decimal 6. Alterna com fins 6720. Afirmativa, Terna Confins, POB 189, vai taxiar via Índia Alfa no ponto de espera chamar 2186, 6720. Fala, Gol 1273. Quem meu último chamou só? É o Gol 1273, autorização para Confins, conforme. Tá pronto pra cópia, 1273? Afirmativo, prossiga. O 1273 está autorizado, Salvador Confins, nível 360, decola da pista 10 com curva pela direita, saída da El, após da El, Leda, após Leda, Bridge, onde intercepta El, Pezulu, 16. Controle 119, 3,